E vamos continuando com a nossa hora da buzina, chamando mais um candidato do ano de hoje. Aliás, eu queria pedir ao Instituto Público para receber os candidatos sempre com palmas, porque ele merece. Vamos chamar agora o senhor... Eu sou a lágrima que corre, molha o rosto. Eu sou a noite fria, cinza, sou suspiro, filho neto, eu sou assim. Um pouco atordoado, cabisbaixo, reclamando o velho fato do que tiraram de mim. A maioria que compõe esse país, que sonha acordado, se projeta em perfis. Camisa branca quase nunca é demais, mal faz abdicar do atributo natural. Você e eu, raça única, descontentamento, poesia, transeunte, segue lúdica. Milhares de apontamentos em minha direção, sou andarilho buscando a recuperação. Eu sou aquele pra quem você sempre nega, agrega seus valores, brancura cega. Hipnotiza minha prole no prólogo, meu quintal, só chimbal, berimbau, agogô. Fui rei de perna torta, fui quem chutou quando fecharam a porta. Fui pai sem mãe, mãe sem pai, eu vivi no limite entre nada e a chance de sorrir. Maioridade é vitória, tem história que não acaba no final. Hoje resolvi pensar em mim. Briguei por cota, mas a tropa pediu copa, derrotado o arsenal. Eu hoje resolvi pensar em mim. Perco no olhar pequeno, continuidade, fundamento, segue fitando sereno. Fui eu quem pediu atenção, aqueles que só querem bens são descartados da minha bem, são momentos de tensão. Quando o preto pega um livro, eu vou deixar de lado a ilusão. Álcool não será força motriz, fiz o impossível cogitando ser feliz. Fui eu quem disse que daria certo, enquanto o individual atrasa quem não é esperto. Independente do que ocorra, faço o que fizer, mas não permita que eu morra. Agora, quem parte sou eu. Eu tenho que ir, não posso ficar. Porque quem vem de onde nós vem, sabe que o soco a cara toma, só de tentar viver bem. Ódio gera violência, violência gera trauma, trauma trava a gente sonha enquanto a droga queima a alma. Queremos mais, mais conforto e rap pra limpar. Mente suja cuja opção pra vida é só matar. Dores, enterros sem flores, sorrisos sem dores, rancores são meus motivos pra fazer livre mais um. Tanto tempo fudido, pouco tempo abolido, ninguém para pra pensar no grupo que tá esquecido. Na órbita do óbito, orçamento baixo custo, hospitais matando preto, o estado finge que é justo. Carne mais ingrata do mercado é a carne branca, nos humilha, nos arranca, maltrata, nos espanca, explora o corpo negro na terra e se faz de santa. Levanta e perceba que ainda não nos destruíram. Contra quatro os carai, nem desculpa eles pediram. Levanta e perceba que ainda não nos destruíram. Contra as quatro os carai, nem desculpa eles pediram. Estamos vivos. Ainda não nos destruíram. Estamos Eu vivos. Hoje resolvi pensar em mim. Gorebit, maestro dos beats. Hoje resolvi pensar em mim. Deus te abençoe, meu irmão.